essa decisão. Eu vou mergulhar fundo na emoção, jogar e apostar no amor. Chega de ficar olhando da janela, agora eu decidi, vou encontrar com ela e assim parar de ser sonhador. Por isso nessa noite eu vou ser esperto, vou falar com ela de sorriso aberto.